Desde o dia 1º de março, iniciou o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em cota única, com parte do valor destinado ao Hospital de Gaspar. A cota única terá vencimento no dia 20 de março, com pagamentos que possuem descontos diferentes nessa modalidade. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de Administração e Fazenda, Roberto Pereira, para sabermos mais detalhes desta informação. Secretário, a partir de agora, então, o contribuinte terá que, já que se decidir, como pagará o IPTU, porque a cota vai vencer no dia 20 de março. Isso mesmo, Gil e ouvintes da Rádio Sentinela. É importante que o contribuinte que ainda não pagou seu IPTU de forma à vista, ele o faça agora. Ele vai ter um desconto de 7,5%, né? E poderá contribuir com o Hospital de Gaspar. Então, ele vai estar contribuindo com o hospital. Então, as pessoas que desejam, né, aproveitar essa oportunidade, que elas procurem aqui o setor da prefeitura, né, quem já recebeu o carnê. Caso alguém não tenha recebido, pode imprimir pela internet. Depois do dia 10 de março, daí o pagamento integral, a pessoa vai ter 15% destinado para o hospital. Então, aquele desconto que ela teria de 15%, caso tivesse pago à vista, ela vai abrir mão e vai estar dando para o hospital, vai fazer uma contribuição com o Hospital de Gaspar. Secretário, no boleto que o contribuinte recebeu lá, já tem uma opção para ele destacar esse boleto e pagar com desconto? Sim, todos os carnês foram enviados, tem a opção da cota única, que já passou, né, que era para a pessoa pagar com desconto de até 15%, tem a opção de desconto de 7,5%, e daí agora sem nenhum desconto, que daí a pessoa vai contribuir com aquele 15% que ela ganharia desconto com o hospital. Então, tudo isso foi encaminhado para as pessoas e também a forma parcelada. Então, cabe ao cidadão decidir a melhor forma que cabe no seu orçamento e como ele deseja pagar o IPTU desse ano. Secretário, nessas duas opções que foram propostas para o contribuinte gasparino, como que está sendo a arrecadação até o presente momento? Então, a gente arrecadou até o dia 28 de fevereiro 6.800.000, então um valor muito bom. A gente percebe que a população de Gaspar compareceu, está pagando seu IPTU. É importante, né, porque esses recursos são destinados para obras prioritárias do município. Por exemplo, desses valores, 3 milhões são destinados ao programa Gestão Compartilhada, que as pessoas participem de reuniões nos bairros. Essa foi uma inovação do prefeito Kleber Vandal, né? Ele trouxe esse programa assim que assumiu a prefeitura. Então, as pessoas vão lá no seu bairro e decidem a prioridade. Então, essas prioridades são bancadas, né? São pagas com esses 3 milhões que é do IPTU, que todo mundo acaba contribuindo. Isso é bom porque a pessoa vê o resultado ali no bairro daquele tributo que ela pagou. Secretaria, esse projeto para ajudar o projeto para a construção da UTI de Gaspar movimentou a cidade, uns a favor, outros contra, mas no dia 28 de fevereiro finalizou o prazo para o pagamento à vista com desconto de 15%. Isso, então agora quem, a partir do dia 28, né, de fevereiro, quem pagar o IPTU à vista vai estar contribuindo com o hospital. O Hospital de Gaspar, é importante a gente dizer, Gil, e aos ouvintes da Rádio Sentinela, que ele é uma entidade filantrópica, uma instituição privada, né? Ele é uma instituição de Gaspar, não é da prefeitura, não é do prefeito, né? Então, cabe a nós todos, como gasparenses, cidadãos que somos, contribuir com o hospital para que ele se mantenha, né? O hospital atende, em média, 5 mil pessoas por mês. Você veja só, se a gente for pensar num ano, a gente passa, quase toda a população de Gaspar passa pelo hospital, então um número grande. Nós temos em média 70 partos por mês lá, mais de 100 cirurgias, então o hospital presta um serviço relevante à cidade. A gente sabe que tem demandas no hospital, às vezes tem reclamações do tempo de espera de atendimento no pronto-socorro, mas infelizmente essa é uma realidade nacional, que é assim em Blumenau, em Itajaí, é na região inteira. Por quê? É sazonal, a gente tem dois meses de plantão lá e às vezes as pessoas vão ao mesmo tempo. E muitas pessoas que vão, a maioria delas, não é uma situação de emergência e urgência. E a gente tem que lembrar que o hospital é uma situação de emergência e urgência. Quando eu não for para o hospital, mas eu não estou com emergência e urgência, então eu estou com uma dor, vai no posto de saúde, marca uma consulta, porque isso é uma coisa que dá para esperar, não precisa ser imediato, né? Então a gente conclama toda a população a contribuir com o hospital, porque ele é essencial para todos nós. Secretário, quanto às pessoas que são isentas dessa contribuição do IPTU? Então, as pessoas que são isentas, elas podem, pelo site da prefeitura, solicitar isenção, ou podem comparecer aqui no Atende Fácil, na prefeitura, lembrando que não fecha para a hora do almoço. Essa foi mais uma inovação que o prefeito Kleber Vandal trouxe, né? Uma preocupação dele de poder atender melhor a população. No horário do almoço, a gente está com os atendentes ali. Então, as pessoas podem vir aqui pessoalmente ou pela internet requerer essa isenção. Vale destacar que a isenção é para aposentados e pensionistas que recebem até 2 salários mínimos. Isso, e também as pessoas que têm área rural, né? Têm a área verde e são agricultores. Então, essas pessoas têm possibilidade de receber receber descontos no IPTU. E qual a expectativa da Prefeitura de arrecadação para esse ano? A previsão é de mais 10 milhões de reais que a gente deve arrecadar. Imagino que isso vai ser avançado, visto que a gente já chegou em 6 milhões e 800. A gente sabe que uma parcela da população vai pagar parcelado, então até o final do ano devem entrar esses valores no caixa da Prefeitura. Nós conversamos com o secretário de Administração e Fazenda, Roberto Pereira, nos falando sobre o pagamento do IPTU em cota única, que pode reverter valores para o Hospital de Gaspar, para o contribuinte gasparense. Da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.